bem tristonha, gado muge sem parar, só lembrando do vaqueiro que não vem mais a boiar. Não vem mais a boiar, tão dolente a cantar. Vaqueiro nordestino morre sem deixar tostão, o seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Nunca mais ouvirão seu cantar. Sacudido numa cova, desprezado no senhor, só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor.